tá tudo em casa, tomando risada. Modelo patético, lado maléfico, jeito discreto. Matando meu verso, não vem inimigo. Irmão, não desisto, princípio ativo, aqui é o início. Segura pro que conta, eu vou meter no gogó. Nem melhor nem pior, muita garra e suor. Não vem me dar um nó, mano, zóio sem dó. Meio lado leste, meio ABC. Energia positiva e a vontade de vencer. Não leva uma não, é embaçado. Linha de frente, peso pesado, DJ Caveiro, arregaço. Veja como é. Vai, Lady K, quero ver todos em pé. Aí, DJ, caveira. Testar a febre dos malucos é besteira. Aí, DJ. Placa só. Aí vem a contagem regressiva. 3. Lado leste. 2. Do ABC. Lugar que eu deixo pega. Puxa do céu. Zero. E humildemente eu tô chegando. Zero. Zero. Queimou um fusível.